extremamente frio, ele não se arrependeu, matou sua família como fossem animais. O remorso em sua mente um dia vai corroer. Será que a minha herança ainda vou receber? O remorso em sua mente um dia vai corroer. Será que a minha herança ainda vai receber?